já fiz o que pude, cansei de sonhar. Esta sua atitude me fez despertar. Impossível evitar essa dor. Pra ganhar seu amor fui ousado demais. Fiz canção, mandei flores, de tudo fui capaz. Impossível evitar essa dor. Sei que eu vou sofrer sem viver no seu mundo. Pensamento é você quase a todo segundo. Saudade me invade, traz a solidão. Me sinto algemado por essa paixão. Por mais que eu faça, não sei. Por mais que eu faça, não sei te esquecer.